quem não queria fazer, como fez aquela mulher lá na casa de Simão, que entrou sem se apresentar, pois de nada iria adiantar. Inclinou-se aos pés de Cristo e começou a chorar. Quebrado, e todo nardo derramou. Ela chorando aos seus pés lhe adorou, pela mão ele a tomou. Quebrado, e todo nardo derramou. Ela chorando aos seus pés lhe adorou, pela mão ele a tomou. E disse: filha, teus pecados perdoei, deles não me lembrarei. Eu sou pai, sou o perdão. Seu coração é como um vaso de alabastro que está sendo quebrado. Quebrar.